recebo informações de chuva nas vizinhanças, igual no 714. Obrigado. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0. O vento 1-5-0 graus com 0-3 nós, ajuste 1-0, 1-2. Autorizado a alinhar, decolar 1-0, boa noite, 0-6. Decolado 16, controle agora em 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 135, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 06. Voo 06, boa noite, contato radar vigilância, sub mantém nível 350. 350 em ascensão, na 1606. Boa noite, 96, está autorizado para João Pessoa, número voo 390, via Upper Whisky 58, Recife após direto, decolando da pista 10, com curva à esquerda após a decolagem na saída Puca, direção Aracaju, transponder 5070 e a frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 390, João Pessoa, via Upper Whisky 58, transita após direto. Decola na 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 5070, transponde, final 35, boa noite, 896. Correto, boa noite, 96, ajuste 10, 12, chame pronto para o chuveiro de acionamento no gate 03. 12, chamará, boa noite, 96. Estou confirmando, Torre, quando chove não faz o trabalho sobre a cesta? negativo, hein? Independente da chuva, é mais quando a coordenação entre o chefe aqui da torre e o pessoal da infraero. Ah, ok. Porque a gente acelerou um pouquinho o nosso voo indo lá de Confins em função do nosso carro. Mas ok, obrigado. Ponto 6, voo na 714. 18.6, obrigado, na 714. Torre Gol, no 714, vai passar o Serra Vitor 6, 366, avistando. Gol no 714, reporte Serra Vitor 372, baixado e checado. Reportará o Serra Vitor 372, baixado e checado, gol. Gol no 606, chame Recife agora na frequência 126, decimal 85, gol no 606. 265, obrigado, boa noite. Boa. Vitor 372, baixado e checado, gol no 714. Gol no 714, autorizado pouso, pistão no zero. O vento 160 graus com 03 nós, ajuste 10, 12. E informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados e pista molhada. Ciente, gol no 714. 4, solo aos 24, vai liberar a direita, vai prosseguir táxi via Alfa, após Juliette, gate 05. Alfa Juliette, por cima, você escuta, 714. Plano 896, está pronto para o táxi com 85 a bordo, 3 horas e 20, aterrizando Fortaleza. Livre via Índia Alfa e Charlie, reporte pronto, com ponto de espera do 1-0. Índia Alfa e Charlie, reportará pronto, com ponto de espera do 1-0. Decolado aos 34, controle agora em 119, decimal 35, tem uma boa noite. 935, obrigado, uma boa noite, bom final de semana. Igualmente. Controle Salvador, muito boa noite, 96 decolou, está passando 2000 pés. Tony Gol 1896, está inicialmente mantendo a proa para desvio de formação. 7 autorizado desvio, Gol 1896. 896. Controle Salvador, muito boa noite, Objet 6746, sem as condições, 200 para 150. Boa noite, desça via até 2000, na chegada Mária, ajustado 1011, aguarde LS, X-Ray, sem glide, Objet 6746. 2011, via, aguardando, ILS 6746, graças. Alfa Juliette? Ele? Mike, Mike. Opa, um abração, amigo. Neto Duna, Webjet 6746. Direto Duna, 6746, valeu. Decimal 8-5, tenha uma boa viagem. Decimal 8-5, obrigado, bom final de semana. Boa noite, 9-6. Amanhã que horas? Decola 15 alguma coisa. Bom. Salvador, Gol 1794, boa noite, 230 Aracaju. Boa noite, Gol 1794, 230 para Aracaju, aguarda autorização. A saída será por Caracaju. Gente, 794. 714, pronto para cópia. Prossiga. 714 está autorizado para Aracaju, o número voo 230, via Golf 677, decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Pucca, transição Aracaju. Transponder 5076 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Aracaju 230, Golf 677, decolada 10, Pucca Aracaju, saída 5076, transponder, controle 1935, 1714. Correto, 714, ajuste 10111, chame pronto para o chamar acionamento. Semana,